68, boa noite. Autorizado Aracaju via Golf 677, nível 230. Perfil de saída Puca, transição Caju, decola pista 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5064, frequência do controle em 120, décima 8. Gente, autorizado Aracaju, 230, Golf 677, decola da 10. Transição Caju, o transponder é o 064, controle de Salvador 208. Voo no 868, confirmando a saída PUCA, transição Caju. PUCA, transição Caju. 868, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Já para o pushback e acionamento. Autorizado, reporte pronto para o táxi, voo no 868. Salvador Gol, 1868, para Saque, Saque 128, 2 horas e Saque Salter na Natal. 1868 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0, via táxi foi Índia, quando pronto, chame torre em 1, 1-8, decimal 9-5. Boa noite, 68 autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 0, 1-0 graus, 0-2 nós. Gente, vai alinhar e decolar na pista no 0, boa noite, 68. ONU 868, decolado às 3:30, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 08, boa. Motor Salvador, boa noite, eu vou 1868. Boa noite, contato radar, suba nível 230, via PUCA. 230 via PUCA, pega o desvio à esquerda para evitar a formação, gol 1868. 1868, chame Recife, 12685. Recife, 12685. Boa noite. na 62, no 2, vou 81 na desça 2, meu pés, ajuste no 0 no 8. Salvador, muito boa noite, Sanemia 258, Badelta, descendo para o 60, Mário. Sanemia 258, Voidume, desça 2000 pés, ajuste na 08. 2000 pés, coro 08, Sanemia 258, obrigado, dona. Sané 6258? Prossiga. Seu conhecimento se a pista está molhada, senhor Chove, então rodou? Pode. Esse quanto a torre informa pista úmida. Então, você copiou 6258, obrigado. A 212 autorizado em LS, reporte localizador, ajuste no 098. Passando no 098, vai reportar o localizador, ajuste no 6258, autorizado em LS, número 2, reporte localizador, ajuste 10118. Afirmativo, senhor, estamos autorizados em LS, X-ray da 10, reportará estabilizado, COVID-18, janela 6258. É 212, chama a torre 10895. Xanem 6212, boa noite, ajuste no 098, vento variável 2 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0. Ciente, pouso autorizado, Xanem 6212, vento variável 2 nós. Autorizado pouso, na 10, Xanem 62. Trone Salvador, 9066, passo 230. 9066, vou Iduna, desça 2000 pés, ajuste no 098. 2000 pés, 2018, 09066. 258. 258, chama a torre 1895. 95, boa noite, obrigado, senhor. Muito boa noite, Xanem 6258, estabilizado, ILS X-Ray, voltou zero. Xanem 6258, boa noite, ajuste no 08. Mantenha aproximação, aguarde autorização para pouso. Aproximação, Xanem 6258. Xanem 6212, no solo 02, libera direito e chama aí solo em 12, 1.9. Solo Salvador, 2 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista na zero. Já travado, é livre, pouso 6258, obrigado. Da Juliette, confirmando, prossiga via Alfa e Kilo, posição 05 Romeu, baixo 3. Xanem 6258, no solo 05, libere a próxima direita, chame solo em 121, decimal 9. A próxima direita, 119, boa noite, Xanem 6258. Salvador, muito boa noite, Xanem 6258, ligou, faça essa escuta. Xanem 6258, de passagem ao tráfego da companhia, pode prosseguir via Alfa Juliette, posição 05, parte principal. Alfa Juliette, posição 05, Xanem 6258, obrigado. noite, tá 3891. 3891, na sua identificação, autorizado chegada a BOF, desça sem restrições para 2 mil pés, ajuste no 098. BOF, identificou sem restrições até 2 mil pés, 3891. Salvador, voo 9070, essa identificação. Voo Ituna, vista para 2 mil pés, ajuste no 09. Quando Ituna, 2 mil pés, 1010, 1011. 1018 9066 ILS. 9066, chame a torre 1895. 1895, boa noite. Dugo 9066 ILS. Bom, 9066 avistada, ajuste no 0 no 8, reporte passando o marcador externo, vai estar travado. 0 no 8, chama no externo, 9066. Só 3891, novo 81, na desça 2000 pés, autorizado ILS, ajuste no 0 no 8. Duna 2000, autorizado, 3891. Gol 9070, reduza para 2209. 2209, gol 9070. O 9066 já passou o externo, chove sobre o campo? Negativo, pista 1, 9066, vento 030 graus, 02 nós, pouso autorizado, pista no 0, cheque trem. Livre pouso no 0, baixar travado, 9066. Gol 9066 no solo 119, libera direita e chame controle solo em 121, decimal 9. Direita 219. O 9066 informa que está chovendo e a pista está molhada. Sente, grata pela informação. Gol 9066, livrou. Gol 9066, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette 07, 9066. Aeronaves de aproximação, a torre informa chuva leve sobre o campo, mantém a operação visual. Afirmativo. 19070, reduza para 190 nós. Desça para 2000, número 2, autorizado ele. Estabilizado, 3891. 3891, chama a torre 1895. 1895, bom. Oi, Salvador, boa noite, estamos 3891. Estabilizado, ILS X-Ray, está 10. A 3891, ajuste no 0 no 8, repasse passando marcador externo, baixado e travado. Gente, 22, reporta no externo, 3891. Nosso externo, Machado Gravado, 3891. Sexta 3891, ainda não avistado, mantém a aproximação. Gente, 3891. Está 3891 no visual com campo? Negativo. Agora foi. Sente 3891 no vento 340 graus 02 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Livre pouso no zero, 3891. Estabilizado. 970, a torre informa teto estimado em 800 pés. Frequência agora 19.8, correção 18.95. 3891, no solo de 26, libera direita, chame controle solo em 121 decimal 9. Direita 219, 3891. Torre, tomador, gol 9070, passou de Guerra do Brasil. No 70, mantém aproximação, reporte visual com campo, ajuste no 0 no 8.